Aí depois eu saí, eu pulei a janela do quarto dele pra ir embora. Meu Deus! Meu Deus! Quarto no terceiro andar. Tinha uma saída ali meio que estratégica ali pela janela do quarto dele. Aí eu saí por ali pra família dele não me ver. E depois disso aí vocês não se encontraram mais? Não, aí depois daquele dia eu saí com ele porque ele tinha a faculdade. Aí a gente foi até um pedaço junto, até o centro a gente foi andando. Aí depois daquele dia... Perdesse o tesão? Eu não fiquei mais com ele, nunca mais. Eu te entendo.